Que la hora o quê? Desce pra tu bater. Que era a noite perfeita. Hoje eu sei que ela sente a de nós incender. Invejoso, quis parecer brincadeira. O quê? Alemão, bota aqui. Fui mais alto porque sou grande. O falcão dropando de rasante. É o head, é o trap, é o funk. Você fala essa bunda gigante. Que eu fui além, tem a fonte, por isso ela vem. Rebolando, jogando pro trem. Fumando skunk, nós se garante. Cruzando a ponte, nego, eu tô bem. É joia, minha mente brilhante. O lucro me mantém confiante. Só te chamar, vai dar mais chance. Tô com ela olhando pro horizonte. Invicto porque comédia nós aqui. Tô vendo o olho da gata brilhando. Tô com o facão bordado no pisante. E meu mano prosperando de fato, rico. Vem. Yeah, yeah. É chegando como uma bomba. Oh, yeah. Vida vem pra toda gangue. Vou morrer, vou matar pelo bonde. E cavalo, nós é gigante. Meu Deus, meu pacto é distante. Meu plim plim no pulso brilhante. Meu fininho de lata elegante. Luminoso igual traçante. E minha internet é um vibrante. Militar não é. Nunca deixo. Tô limpo e esconde. Pra colher, basta que plante. Eu tô na frente. Multiplicando o montante. Tô pela melhoria. Eu tô. Nada barro de aixa. Nada barro de aixa.